aí, guerreiro? Pô, e aí, como é que tá? As correrias e pá. Pô, tô devagar, moro, mano. Já sei do primeiro. O momento é agora. Pode crer, vou sair fora. Mano, vou sair fora aí. Meu momento é agora, tá ligado? Deixar a vida bandida de lado e não olhar pra trás, já não me serve mais. Vou abandonar o crime, vou dispensar a farinha, aposentar meu calibre, vou esquecer a discórdia. Quero uma vida nova, bem distante das tretas, do baque, bem distante da corda e do crack. Não quero mais dar motivo pro choro, pro velório, não quero ter que ouvir. Não tire a vida do meu filho, eu lhe imploro. E na sequência, o descarregar do pente pra cima de um garoto, gente da gente, que inconsequente eu derrubei lá no beco, sem dó, sem compaixão. Era eu assim, de calibre na mão, mente entupida de veneno e alucinação. Mas que merda justifica esse homicídio pra mim? Uma maldita dívida por três ou quatro pedras. Não dá mais pra mim ser o elo da morte pros irmãos, ou o próprio demônio que respira destruição, que faz a guerra com as mãos, que transita a maldade, o terror, a agonia pra sua família e pra minha, enfim. Meu momento é agora, vou sair fora. Meu momento é agora. É agora. Minha alma implora, implora. É a vez, é a hora. Do crime, vou sair fora. Meu momento é agora. É agora. Minha alma implora. É a vez, é a hora. Na vida do crime, vou sair fora. Sinceramente, mano, eu quero um recomeço. Não importa o preço a ter que pagar. Sei que daqui pra frente vou ser o motivo. Sou o alvo pros tiros. Sei que fiz vários inimigos. Vou sair fora da área. Preciso procurar reintegração. Religião, então, talvez a solução. Um caminho novo, uma libertação. Não sei não. Preciso crer em algo pra superar esse passado amargo. O que fiz não se apaga assim. Mas aí quero rever minha vida, seguir uma nova trilha, um novo caminho. Eu vou criar minha filha. Eu sei que tenho direito e mereço essa chance. Essa porra merece uma revanche. Periferia, vida é por um triz. Hoje réu confesso, mas já fui juiz. E quase sempre, mano, eu sentenciava a morte. Nunca joguei muito bem com a sorte. Vejo que vou beber do meu próprio veneno. A ironia do crime estou vivendo, pois hoje me resume lamentos. Talvez o sofrimento venha passar com o tempo. Por todas as vidas que eu vitimei, por todas as famílias que eu destruí, por tudo isso, cara, não vejo glória não. Só uma puta raiva na memória. Mas vou mudar o rumo dessa história. Meu momento é agora, vou sair fora. Meu momento é agora. É agora. Minha alma implora. Implora sim. É a vez, é a hora. Implora sim. Na vida do crime, vou sair fora. Meu momento é agora. É a hora. Na vida do crime, vou sair fora. Vou buscar dignidade nessa nova estrada. Quero dar exemplos pra rapaziada, pra molecada e pros meus filhos malucos. Vou buscar um futuro seguro, diferente do passado conquistado a bala. E bem longe dessa vida falha, perturbada. E ser ameaça pra quê? Se malandragem de verdade é viver. É, pode crer, é tudo muito claro. Armamento, dinheiro, droga, carro. Nada disso me acompanha pro buraco, então. Cheguei à conclusão, é tudo ilusão. É ser apenas instrumento de alta destruição, programada, no qual tudo isso me leva a nada. Eu sou apenas uma peça nesse jogo de cartas marcadas. Não existe o dono da parada. Reconheço que tudo é superável, é relativo demais. Hoje estou aqui, amanhã não tô mais. Vou em busca da paz. Vou você também é capaz. Basta insistir, basta querer, pois tem que ser agora. É a vez, é a hora, mano, não demora, se joga. Desse tempo fechado, dessa vida louca, são meus motivos pra sair fora. Meu momento é agora. É agora. Minha alma implora, implora é sim. É a vez, é a hora. Implora. Da vida do crime, vou sair fora. Meu momento é agora. É agora. Minha alma implora. É a vez, é a hora. Sim. A vida do crime, vou sair fora. A todos loucos de bom coração, que de uma forma ou de outra tô na correria tentando sobreviver. O fundão tá cada vez maior, mais pobre, mais violento e mais perigoso. Morrendo mais de 30 pessoas por dia envolvidas em delito criminoso. E o sistemão, não tá nem aí com nós, não tá nem aí pra você. Porque se tivesse o salário mínimo, não seria de 100 e poucos reais por mês pra viver. Você é mais um sobrevivente, então, ladrão. Revolucione sua mente. Seja mais um soldado da periferia consciente. Ed Rock aqui presente. Família Racionais, pai, siga em frente. Meu momento é agora. É agora. Minha alma implora, implora sim. É a vez, é a hora. Da vida do crime, vou sair fora.